Poder no nome de Jesus, então glorifica, glorifica, glorifica. Exalte o nome do Senhor. Adore o Santo de Israel e glorifica. Levante tua voz, meu irmão. Palavras, melodias, canções vindas do céu no seu coração, e glorifica o Senhor. Glorifica Ele por este dia, pelas ministrações, por esse encontro. 2002 adoradores, pela palavra do Senhor sobre nós e sobre a igreja. Nós te glorificamos, Jesus, por tudo que tu és, por tudo que tu és, por tudo que tu és. Te glorificamos. Jesus, então glorifica. De Israel e glorifica. Glorifica. Glorifica.